não sei o que que falta pra esse amor dar certo. Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso. Alguém que só te ama e não te satisfaz. E amar como eu te amo até que eu não queria, mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta assim é fácil, é uma covardia. Faz bem só pro seu ego, mal pro coração. Faz bem só pro seu ego, mal pro teu coração, viu? Parece que às vezes eu vivo de mentiras, atrás de ilusões que não tem nada a ver. Pois sei que sou teu chão, teu porto seguro. Eu vejo tudo isso e você não vê. Você não vê. Eu não ligo pro que os outros falam. Me arrependo só do que não fiz. Nesses casos de amor, o coração é quem diz. Eu aceito todas as suas crises e finjo que acredito no que você diz. Pois quando a gente ama, eu sou feliz, feliz. Quando a gente ama, eu sou feliz, feliz. Passei a vida inteira procurando alguém como você. Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender. Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim. Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim. Mas chegou, acabou, é hora de dizer. Que eu vejo você, eu sinto uma coisa diferente, diferente. Toda vez que eu penso em você, yeah, te vejo nos meus sonhos tão carente, tão carente. Por que você não cola do meu lado? Esquece grilos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Deixa eu logo ser seu namorado. O resto do destino é quem diz. Sorria! Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Sorria! Você tão triste assim. Não quero ver você tão triste assim. Então sorria. Eu não quero ver você tão triste assim.